06, Solos 30, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 04. Na direita, na Alfa, Juliette, gate 04, gol, no 606. dia. Sou 1271, seja da foto. Para autorização, 410 para registro. 1271, pronto para cópias? Pronto. 1271 para Recife, autorizado inicialmente, nível 390, via Piruísque 58. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19-35, aciona 5007. 1271. Gente, autorizado 390 para Recife, a Peruíbe 58, decolar 1-0 com curva inicialmente à esquerda. A saída é a Puca, transição Caju, controle 3935, que transponde 5007, cotejou o 1271. 1271, correto, chega pronto para pushback e selamento. Chama pronto, 271.